onde buscarei socorro, senão em ti, Senhor? Todas as evidências me disseram não. Nenhum mais sábio neste mundo pôde me curar. Levanto a minha voz e grito: socorre-me, Senhor, Deus Criador, que me fez nascer. Todo o poder está em tuas mãos. Ouça o clamor, venha até mim a tua cura. Aonde buscarei socorro, se não em ti, Senhor? Todas as evidências me disseram não. Nenhum mais sábio neste mundo pôde me curar. Levanto a minha voz e grito: socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Socorro, senão em ti, Senhor.